escuta só o que eu vou te falar. SNJ, CPM pra ligar. Quem desligou pode se ligar. Mensagem positiva tá no ar. A amizade é muito importante. Quando estamos juntos somos semelhantes. Um aperto de mão, um abraço, um sorriso no rosto, desabafo. Ter alguém quem você possa confiar, um ombro amigo pra desabafar. Angústia, todo mundo passa. Ao invés de chorar, eu dou risada quando escuto o que você vem me falar. Palavras de coragem me fazem até mudar. Eu agradeço por você insistir. Estamos juntos, não vamos desistir. Me dê a mão, meu amigo, meu colega. Viver a vida na paz e já era. Ter alguém que você possa confiar, por toda a vida ter algo pra provar. Porque amizade não se compra aqui, não se compra ali, nem em qualquer lugar. Ter alguém que você possa confiar, por toda a vida ter algo pra provar. Porque amizade não se compra aqui, não se compra ali, nem em qualquer lugar. Eu sei que você já se decepcionou, um amigo seu te desapontou. Ei, amigo, não faz isso não. Consciência pesa, mó decepção. Confiar quem não confiou. Desapontar quem não desapontou. Em várias vezes eu errei e você me mostrou que perdoar é um dom e você perdoou. Me dê a mão, meu amigo, meu colega. Viver a vida na paz, já era. Ter alguém que você possa confiar, por toda a vida ter algo pra provar. Porque amizade não se compra aqui, não se compra ali, nem em qualquer lugar. Ter alguém que você possa confiar, por toda a vida ter algo pra provar. Porque amizade não se compra aqui, não se compra ali, nem em qualquer lugar.